Calma, baby. Ouça o som da tribo. O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda o som da tribo, o som da tribo, dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock, na ideia, o som da tribo, segura a onda, baby. O som da tribo, o som da tribo, e aí, baby, vai encarar? O som da tribo, o som da tribo. Agora são 7:06. É o Som da Tribo invadindo a sua área aí. Via 96 FM, também sondatribo.com, distintivoblue.com, conquistaradioweb.com.br e radiopontalweb.com.br, a galera que retransmite o Som da Tribo aí via internet. Você sabe, o Som da Tribo é um programa independente, precisa de parceiros. A galera que acredita no projeto Som da Tribo, Espaço X, presente aqui. Anima Pop, moda e decoração. Vista sua casa e decore seu corpo. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Metrópole Team, moda pra galera Team. E Bahia Frio, climatizando o seu ambiente. Ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio fica ali na Avenida Regis Pacheco. Desde já você pode ir ligando em 3421-1507. Tá valendo 2 ingressos para o Rock in Concert com Eli Pinto, o cover de Raul Seixas. Oferta de Rock in Concert, hein? O show é na próxima terça-feira, dia 9, próxima terça, sem ser essa agora. De terça agora a 8 vai rolar feriado em Conquista. Dia 9 vai rolar show aí com Eli Pinto, cover de Raul Seixas e mais 3 bandas na concha do Centro de Cultura. Então liga 3421-1507 e mandar seu torpedo também. 88-31-9050, final do programa a gente faz o sorteio. Bárbara está esperando sua ligação. Se você não conhece a voz de Bárbara, é só ligar 3421-1507. Thank you. tribo. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 7h16, você curtiu Soundgarden, Black Rain, Limp Bizkit, Walking Away aqui no Som da Tribo. Abraço aí para Thaís da Urb 5, Thaís da Urb 5, sempre ouvindo o Som da Tribo aí, ela que não perde o Som da Tribo. Vai ligando pra cá, 34211507, valendo dois ingressos para o Rocking Concert com Eli Pinto, cover de Raul Seixas. É terça-feira, dia 9, hoje, sábado, dia 6, então é nesta terça aí, beleza? Próxima terça-feira, depois de segunda, claro, né? Vai rolar o Rocking Concert com Eli Pinto, cover de Raul Seixas e mais três bandas. Então liga pra cá, 3421-1507 e participe aqui do Som da Tribo. É só ligar 3421507 e mandar seu torpedo 8831-9050. O Som da Tribo. Ó, daqui a pouco, às 11 da noite, no Apogeu, vai rolar o Ice Beats com o DJ Dio e convidados. Muita música eletrônica, ingressos apenas R$7. Então, Ice Beats com o DJ Dio e convidados. Muita música eletrônica hoje no Apogeu, a partir das 11 horas. Próximo sábado, às 10 da noite, no Espaço Karaokê, em Poções, aniversário da 5 contra 1. Claro, show da banda 5 contra 1. E mais Ramanaia como banda convidada. Então você não pode perder, próximo sábado às 10 da noite no Espaço Karaokê na cidade de Poções, aniversário da banda 5 contra 1. E claro, show com a banda 5 contra 1 e Ramanaia. Ingressos R$5 no local. Também no próximo sábado às 11 da noite no Apogeu vai rolar Handy Rag Fest com Loucos de Carona em Complexo Raga. Ingressos R$5 e a mulherada não paga nada. 0800. Então vai rolar o Hindi Rag Fest com Loucos de Carona e Complexo Raga. Ingressos apenas R$5. Mulher não paga nada. Então, terça-feira, dia 9, aniversário de Vitória da Conquista, às 4 da tarde, na concha do Centro de Cultura, Rocking Concert. Eli Pinto, cover de Raul Seixas, Raise Again, Triunfal e Zastraz Band. Ingressos já estão à venda aí nas Astraz Story, ali na Avenida Lima Guerra. E aí, hein? Dia 11 de dezembro já está marcado às 10 da noite na concha do Centro de Cultura, pela primeira vez em Conquista, a banda Camisa de Vênus, hein? Você que é fã da banda Camisa de Vênus, que marcou época aí nos anos 80, vai vir aqui para a Vitória da Conquista no dia 11 de dezembro às 10 da noite na concha do Centro de Cultura. Abertura com a banda Cama de Jornal. Aguarde mais informações. Também no dia 11 de dezembro, no Apogeu, às 11 da noite, vai rolar o Glam Madonna, com vários DJs de Conquista e Salvador. Ingressos R$8 no local. Tem mais show aqui, hein? No dia 19 de novembro, uma sexta-feira, vai rolar show da banda Garboso no Viela. Dia 19 de novembro, vai rolar Garboso no Viela, uma sexta-feira, ingressos R$5. Então, Garboso, dia 19 de novembro, sexta-feira, no Viela, Sebo Café. Cachorro de dor, nosso choro de dor, nosso choro de dor, de coração. O som da tribo. Fiz uma reserva no ônibus das três. Quem sabe ele leva, quem sabe nos contos pra luz. Eu pensei em uma nova era, um novo amanhecer. Com novas ideias, com novas atitudes, vamos vencer. Da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7h26, você curtiu CPM22, Vida ou Morte, Tijuana, Comboio do Terror. Abraços aí para o Edelvan, o irmão Ronaldo, e também a sua mãe, Maria Ildete, aí na rua Nestor Fonseca, no Alto Maron, ele que trabalha na Eletrosom e não perde um só Som da Tribo. Abraço também para Rubenil do Metal e Amon Silva aí no Pequeno Pacata Iracema, no QG do Som da Tribo aí, retransmitindo o Som da Tribo via internet. Grande Rubenil do Metal ligou pra cá só para ouvir a voz de Bárbara. Ligue você também, 3421507, participe aqui do Som da Tribo, valendo ingressos aí para o Rock in Concert que rola terça-feira aí na concha do Centro de Cultura com Eli Pinto, Rise Again, Triunfal e Zastras Band. Então é só ligar, 3421507. Manda abraço também para a Raul Tênis aí, que fala que sábado é dia de curtir o Som da Tribo. A frase do Raul Tênis aqui, um goró e ouvir o Som da Tribo, beleza? Sábado, nada melhor do que tomar um goró e ouvir o Som da Tribo. Valeu, Miguel. Forte abraço, longa vida, Raul Tênis. Pop Mart aí, ouvindo o Som da Tribo. Tem mais torpedo aqui. Luan Bass, do bairro Recreio, manda um alô para todos da República de Brumado. E um abração a todos do Som da Tribo. Gostaria de ouvir Rise Again, beleza? Valeu. Interaja você também com o Som da Tribo, 3421507, ou mande seu torpedo, 8831-9050. Tem um chat do Som da Tribo aí no blog do Som da Tribo, então é só acessar sondatribo.com, tem um chat, você clica lá no chat, a galera tá lá trocando ideias. E tem um chat do Som da Tribo também no MSN, então entra aí, sondatribo.com, e participe do chat do Som da Tribo. Beleza? Notícias da Tribo. Oferecimento Colégio Opção. Quem pensa grande escolhe o melhor. Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Stone Temple Pilots anuncia dois shows no Brasil. A banda de Scott Whelan vai fazer duas apresentações no país. Em São Paulo, o Stone Temple Pilots tocará na Casa de Shows Via Funchal, dia 9 de dezembro, às 10 da noite. Os ingressos vão custar de R$200 a R$300. Já no Rio de Janeiro, a banda vai fazer show no Circo Voador no dia 11 de dezembro. Nos próximos dias serão divulgados os preços de ingressos. Scott Whelan e companhia vem ao Brasil divulgar o seu mais recente álbum, que leva o mesmo nome da banda, Stone Temple Pilots. O Pearl Jam lança compilação ao vivo em 2011, Live on the Legs. Live on Ten Legs é o nome da coletânea de músicas ao vivo que a banda de Ed Vedder promete lançar em 2011. O lançamento está previsto para dia 17 de janeiro. O trabalho será para celebrar o aniversário de 20 anos da banda. Live on Ten Legs reúne repertório gravado entre os anos de 2003 e 2010. Estará disponível em MP3, CD e numa edição de luxo que inclui dois discos de vinil, quatro mini posters de show da banda e fotos dos integrantes tocando ao vivo. Jeremy, Alive, Not It's a Sin são alguns dos sucessos da banda que estarão na compilação da banda. E o Iron Maiden confirma 6 shows no Brasil em 2011. Os amantes do heavy metal já podem se preparar para o ano que vem. Depois de passagem em 2009, o Iron Maiden virá ao Brasil para 6 apresentações em março e abril da turnê The Final Frontier. A banda já conquistou o feito do seu novo álbum, do The Final Frontier, ser o 15º da carreira e está entre os mais vendidos na Inglaterra. O grupo, liderado novamente por Bruce Dickinson, vai rodar o mundo em 66 dias, segundo informações do site oficial da banda. A maratona começou em Moscou, na Rússia, no dia 11 de fevereiro, e a previsão é que termine no dia 10 de julho em São Petersburgo, essa palavra me pegou agora, São Petersburgo, também na Rússia. A novidade na passagem pelo Brasil é que a cidade de Belém do Pará também figura na lista de shows. Ainda não há informação oficial sobre preço de ingressos nem confirmação das casas de show aonde o Iron Maiden vai se apresentar. O Iron Maiden também já tem mais de 30 anos de estrada, 80 milhões de discos vendidos e 2 mil shows na bagagem. Arquivo Nacional. Arquivo Nacional hoje, anos 70, Raul Seixas e Casa das Máquinas. Arquivo Nacional, o som da tribo. Viva, viva, viva a sociedade alternativa. Viva, viva, viva, viva, viva a sociedade alternativa. Viva o 91. Viva, viva, viva a sociedade alternativa. Viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva Arquivo Nacional, o som da tribo. Nacional. Aí no Arquivo Nacional você curtiu Casa das Máquinas, Casa do Rock, Raul Seixas, Sociedade Alternativa. Pra falar nisso, o Plácido Mendes, da Distintivo Blue, falou que a gente jogou pesado aqui no Arquivo Nacional com Raul Seixas e Casa das Máquinas, e avisa, próxima semana, música nova da banda Distintivo Blue aqui no Som da Tribo. Quem mandou torpedo aqui também foi o nosso brother Raul Tênis de novo. Miguel, manda um abraço aí para Alessandra Pereira, que brigou com ele porque não deixa ele ouvir o som da tribo. Raul Tênis, Pop Mart. Falar nisso, Raul Tênis, vamos tocar a música do YouTube ao vivo aqui. Eu sei que você gosta. Ó, vamos a um breve intervalo comercial já já. Mais som da tribo. Segura a onda. O som da tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o som da tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Agora são 7h41. Som da Tribo rolando pra você. Via 96FM, sondatribo.com, distintivoblue.com, conquistaradioweb.com.br e radiopontalweb.com.br. Som da Tribo é um programa independente, claro. A galera que acredita no projeto Som da Tribo. Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio fica ali na Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. É só você ligar, 3425-1800. Bahia Frio, água de cheiro, renove-se na água de cheiro. Metrópole Team, moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Nova coleção, verão na Metrópole Team. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Anima Pop, moda e decoração. Vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, agora em novo endereço. Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. É só você ligar, 3421-3629. E Espaço X, presente aqui. Tá afim de mandar e-mail? sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade também no Orkut. Twitter do Sondatribo, é só seguir. twitter.com/sondatribo. Tá afim de mandar torpedo? É só enviar, hein? 8831-9050. A galera também que apoia o Som da Tribo, hein? distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, blogdjdavi.com, núcleodenoticias.com.br. Vá ligando pra cá. 3421-1507, tá valendo dois ingressos para o Rock in Concert com o Eli Pinto e mais três bandas na próxima terça-feira, às 16h, na Concha do Centro de Cultura. Liga pra cá, 3421-1507. Mais que um programa, o Som da Tribo. Som da Tribo é parada obrigatória. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7h52, você curtiu Papa Roach, Kick the Teeth, antes Iron Maiden, Coming Home, aqui no Som da Tribo. Ó, tem uns torpedos aqui da galera. Antes disso, mandar um abraço aí para Tom Beleza e Terezinha, sempre ouvindo o Som da Tribo aí na Conquistinha. Ó, tem aqui um torpedo da Cida Silva, ela que mora na cidade de Bicoara, na Chapada Diamantina. Raul Seixas é uma maravilha do rock. Beijos aos meus irmãos Ladies e Silonar. Estão ouvindo o Som da Tribo em Sampa. E também para meu namorado Deval de Andrade, que está trabalhando e curtindo o Som da Tribo, e todos os ouvintes do Som da Tribo. Tem mais torpedo aqui. O Jardel Banger, do bairro Recreio, manda um abração para todos da Reusb. E um abração a todos que estão ouvindo o Som da Tribo. Em especial para Jaqueline Jack. Se possível, eu gostaria de ouvir uma música do Motorhead. Ó, a Jaqueline Jack não veio hoje porque está dodói, correto? Trocar ideia agora com o João Batista, o grande Batista, ele que está promovendo aí o Rocking Concert, que vai rolar na próxima terça-feira na Concha do Centro de Cultura com Eli Pinto e mais Rise Again, Zastras Band e também a banda Triunfal, a partir das 16h. Tudo certo, né, Batista? Boa noite, é um prazer estar aqui. Eu queria confirmar que o Rocking Concert está pronto para vocês terem mais um show especial. Tudo prontinho, né, Batista? Tudo prontinho, esperar a galera para chegar lá e curtir legal. Serão essas quatro bandas, né? Rise Again, Triunfal, Zastras Band e atração, o Raul Seixas, o Eli Pinto. Cover, né? O cover de Raul Seixas. Né? E tá trazendo fazendo esse show no aniversário de Joia da Conquista, que vai ser a oportunidade das pessoas verem um show de primeira. É, ele faz um cover muito bem feito de Raul Seixas, e eu queria convidar também todas as pessoas que curte Raul e que curte outras bandas, que vai ter também outros ritmos, para prestigiar o Rock in Concert, que a gente tem o maior prazer de fazer para as pessoas que gostam de curtir o show, que é promovido pelo Culture in Concert, mas é o Rock in Concert que as pessoas já conhecem de toda a conquista. Beleza, Batista, tudo definido, o horário começa pontualmente, que horas? 16 horas. 4 horas pontualmente, já haverá banda tocando lá? Já, a primeira banda é Bandas Astras. Vai ser no feriado aqui em Conquista, dia 9, né? O feriado, dia 9, aniversário de Vitória da Conquista, 170 anos. A partir das 4 horas. A partir das 4 horas. Já tem a ordem das bandas já, Batista? É, primeiramente as Astrais, certo. Depois Triunfal, depois Rezeguê. Certo. E por último, Eli Pinto. Por último é o artista Eli Pinto, que vai ter a honra de fazer esse show pra gente. E muita gente vai gostar desse evento, porque realmente ele tá prometendo muito. A banda é muito boa. A banda que acompanha ele é uma banda de Vitória da Conquista. Ele é conhecido na região sudoeste. A gente queria, inclusive, que o pessoal participasse da região também com a gente aqui. Os ingressos, quanto custa, Batista? Baratinho, R$8, um artista legal. E eu queria que vocês realmente participassem. R$8, já tá à venda. A gente queria aumentar, né? Mas a gente não sabe. A gente vai esperar um pouco aí. Pode ser que tenha uma virada depois. Tá igual o festival de inverno, né, Batista? Pois igual, né? A gente tem um tempo já na estrada, né? Então, ingressos R$8. Está à venda. Quem quiser comprar antecipado, onde é que está à venda? É lá com a banda Astrais, que é com o William, nosso amigo William. Ali na Alameda Lima Guerra, né? Astrais Story, né? É, o William, que é uma pessoa maravilhosa que está dando apoio ao Rock in Concert. E eu queria mandar um abraço para ele, com a Natália, Tom, Henrique Leite, que é meu secretário, assessor de comunicação. Seu tá Aspone, né? Certo. E algumas pessoas também que ajudam o Rock in Concert, indireto, direto ou indiretamente, que está sempre ajudando a gente. Alguns patrocinadores, que tem vários, mas são pessoas que entendem que a cultura tem que ter apoio. Isso, né? Aí é fundamental. Como aqui o Som da Tribo, que é o primeiro patrocinador que ajuda a gente a fazer. E tem outras pessoas em Vitória da Conquista que ajudam. E eu queria agradecer todo mundo aqui, que às vezes a gente esquece os nomes, né? Mas agradecer de coração. Muito Beleza. Obrigado, que vocês dão uma força mesmo à cultura. Eu vou passar aqui para nosso amigo Henrique Leite. Certo. Que ele está querendo falar também sobre o Rock in Concert. E tem uma novidade também de um outro show que a gente está promovendo. Fala aí, Henrique. Primeiramente, boa noite, Miguel. Rapaz, deixa eu só levantar isso aqui. Certo. Como o Batista acabou de dizer, é um orgulho pra gente trazer um artista renomado como Eli Pinto, que faz um cover do Raul Seixas, muito bom, por sinal. A gente já falou aqui várias vezes de alguns eventos que a gente já presenciou, juntamente com as bandas Astrais, Triunfal e Rise Again, no aniversário de Vitória da Conquista, no dia 9 de novembro, aniversário que Conquista completa 170 anos. Batista falou que o Som da Tribo é um pioneiro que apoia os eventos alternativos em Vitória da Conquista. É importante a gente frisar isso. E eu sempre digo, é o cara que mais abraça a Vitória da Conquista e que defende a cidade como um todo e como todos os artistas locais, é Miguel Cortes. Sem puxação de saco, porque a gente não precisa disso. Sei. Mas é você e o programa Som da Tribo. E é por isso que esse velho do rádio tá aqui há tanto tempo fazendo esse tipo de programa pra gente. A gente conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, no Mundo das Meias Virtual, a Zabi, a Shalom, a Coca-Cola, Max Tu, Avinó, Trilha do Sul, Bahia Frio, Fair Play Style, Café Bahia e Contiguiba Informática, que fica ali na Tem praça. Tem mais aí, ó. Já falei, Batista. Batista vai me empurrando aqui, os patrocínios são tantos. A gente queria dizer todos aqui, mas é sempre bom a gente frisar que essa galera que apoia os eventos locais e as bandas locais, a gente tem que dar destaque mesmo. E falar nisso, como você já está avisando, dia 11 de dezembro tem a segunda edição da Glam, que é uma festa que já caiu no gosto de Vitória da Conquista. E nós vamos fazer a segunda edição com o tema da Madonna, com DJs de Salvador, tequileiros e tequileiras, que é uma novidade, sucesso em Ibiza. A gente trouxe de São Paulo essa ideia para Conquista. É a coisa nova que a gente vem fazendo aí. Mas com o tempo a gente vai dizendo mais detalhes de horário, valor e a galera que patrocina esse evento também, que já é sucesso. E também vai ter uma novidade, que é a transmissão via internet dos shows, né? Ah, vai frisar, tanto no eu queria até convidar já Rubenildo para fazer isso, de ao vivo, a nossa transmissão via Twitchcam, que é uma ideia que a gente quer trazer, pra gente fazer a galera, pra dentro de casa, a galera possa curtir o evento também. gente vai levar a galera pra pista, pra o palco, pra ver os DJs, os artistas. E no Culture and Concert nós vamos transmitir a parte de áudio via internet. Via, né? Internet, no show de Eli Pinto. Através da Rádio Pontal Web. Rádio Pontal Web e conquistawebradio.com.br. Rádiopontalweb.com.br, conquistaradioweb.com.br e o blog do Som da Tribo também, né? Sondatribo.com. Muito legal. O áudio do show Rock in Concert, todo transmitido aí por esses blogs, né? De repente a galera que tá fora da cidade quer conhecer o trabalho das bandas ao vivo. O áudio da banda vai via conquistaradioweb.com.br, radiopontalweb.com.br e também através do sondatribo.com, terça-feira, a partir das 4 horas, né? 4 horas ao vivo, transmissão e apresentação de Miguel Cortes. Rubenildo Metal. É Rubenildo, né? É Rubenildo Metal. Beleza, então. Beleza, eu quero agradecer vocês aí, tanto você como Batista, pela iniciativa de estar fazendo os eventos alternativos de rock. E fique à vontade aí, mais não uma vez. Não só de rock, como de eletrônica. Isso, né? Aí, os eventos alternativos. Como a gente já falou, dentro do centro mesmo da cidade, que a gente tem eventos fora, em sítios, que são bons também, mas que alguma galera não pode ir devido ao custo. Mas fazer no centrão é a gente vem que tá trazendo aí. Beleza. Sorteio de ingressos. Confirma aí. Só ligar, 3421-1507. Quatro ingressos mais aí. Quatro, né? Quatro ingressos aí pra você curtir o Rock in Concert. Então é só ligar, 3421-1507. De repente você vai pro show aí de graça. Oferta aí do Rock in Concert. Valeu, obrigado, Miguel. Você pode ir ligando, hein? 3421-1507. Som local. O som da tribo. No som local você vai curtir Garboso e a nova música dos Barcos. Então é só curtir aí. Som local. Som Local. O som da tribo. Das brigas minhas por quase nada, dos gritos secos, da pele flor, que andei doendo e meu peito encalacrado pelo sujeito que ora vou. Veja bem. Veja bem. Local, o som da tribo. Aí no som local você curtiu de primeira mão os Barcos, Reverberar, antes Garboso Provoca. Garboso vai estar tocando no Viela Sebo Café dia 19, uma sexta-feira, às 9 da noite, no Viela Sebo Café, ingressos apenas R$5. Vamos a um breve intervalo comercial, já a gente volta com mais Som da Tribo, segura a onda aí. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Agora são 8 horas, 11 minutos, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite, via 96 FM, sondatribo.com, distintivoblue.com, conquistaradioweb.com.br, radiopontalweb.com.br, a galera que dá aquele up ao Som da Tribo. Lembrando a você que o Som da Tribo é um programa independente e precisa de parceiros. A galera que acredita no projeto Som da Tribo, que são eles, hein? Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329. Também Metrópole Team Moda pra Galera Team, Rua Ernesto Dantas, 85 no centro. Nova coleção Verão na Metrópole Team. Espaço X, presente é aqui. Anima Pop, moda e decoração. Vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, agora em novo endereço. Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. É só ligar, 3421-3629. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Tá afim de mandar e-mail? sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade também no Orkut. É só você seguir o Som da Tribo também no Twitter. twitter.com/osondatribo. Mande seu torpedo também. 88319050. Faça como a galera aqui que está mandando seus torpedos, hein? Djalma Neto, da cidade de Brumado. Gostaria que vocês convidassem todos os roqueiros de Brumado para o Rock in Concert. E tá mandando também melhoras aqui para Jacqueline Jack, se possível, uma música do Metallica. É o Djalma Neto, da cidade de Brumado, curtindo o Som da Tribo aí via internet. Se você também quer curtir o Som da Tribo via internet, é fácil, fácil. É só acessar o blog do Som da Tribo, sondatribo.com. Quem mandou também torpedo aqui foi o Edmilson Azevedo, do bairro Ibirapuera. Beijo para a sua esposa Moane. Ele também quer concorrer aos ingressos aí do Rock in Concert. Edmilson aí do bairro Ibirapuera e Moane curtindo o Som da Tribo. Vai ligando para cá, 3421-1507, valendo ingressos aí para você curtir o Rock in Concert próxima terça-feira, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura, com Eli Pinto, cover de Raul Seixas, também a banda Rise Again, Triunfal e Zastras Band. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Let's make some noise. We got old songs. We got new songs. We got songs we can barely play. We got a spaceship, but I ain't going nowhere without you. I know a girl who's like the sea. I watch it changing every day. Me, oh yeah. Som da Tribo. Scheming some scheme, oh yeah. Oh, I'm a Jeffrey Kahn, who doubled it. Sirens wailing, but it's me that wants to get away. O Som da Tribo. Little souvenirs and secrets shared. Little I've got. prepared. Nada de genérico. O som da tribo, porque nada se compara ao original. Agora são 8 horas e 22 minutos. Você curtiu Stone Soul, Say You Haunt Me, and You Two, no Line de Arizona, aqui no Som da Tribo, ao vivaço. O Raul Tênis aí que gosta de You Two, gostou pra caramba. Tem mais torpedos aqui que chegou da galera. Paulinha. Olá, meu querido. Eu sou Paulinha e... eu gostaria de ouvir Detonautas, ofereço para todos que estão ouvindo o Som da Tribo. Aí se você quer mandar seu torpedo, faça como a Paulinha aí do bairro Recreio, tá mandando beijão para todo mundo que está ouvindo o Som da Tribo. Tem mais torpedo aqui. Olha, se a galera confirmar mesmo a excursão do YouTube, né? Se o YouTube confirmar realmente que virá o Brasil, o Raul Tênis está falando para a galera organizar aí a excursão, que com certeza muita gente irá. Vamos trocar ideia agora com o nosso brother, o Capenga, ele que é vocal da banda As Astrais. Boa noite, Capenga. Boa noite. Show de terça-feira na concha do Centro de Cultura As Astrais, que vai fazer a abertura, né? Isso. Devido ao sorteio, a gente ficou com uma abertura mesmo, mas quem quiser curtir é só chegar mais cedo, que vai ser bagaceira. É. A gente não vai diminuir nada. Qual vai ser o repertório das Astrais? Já tem música própria de vocês, né? Sim. Nós estamos com um repertório um pouco modificado, com som mais pesado. The Black Dahlia Murder, Lamb of God, Devil Driver e Bring Me the Horizon. Mas as velhas de sempre. Certo. O estilo a galera já sabe, né? Qual sim, é o das Astrais? Deathcore e grind. Explica isso aí pra galera. Qual a diferença desses estilos pra o que a galera tá acostumada a ouvir? Deathcore é uma variação do death metal, uma coisa mais moderna. Certo. É tipo um death metal, só que uma coisa mais pesada e com algumas pegadas de new metal, punk. E o grind é um som mais puxado meio pro gore e com influências do death metal. Esse é o estilo da banda As Astrais Band, né? Sim. A formação continua a mesma ou mudou alguma coisa? Bom, nós mudamos o guitarrista. A gente tirou o guitarrista Kekas, porque ele queria seguir carreira como baterista. E no lugar dele entrou o guitarrista Brian. E como tá a formação atual da banda agora? Tá eu no vocal, o William também no vocal, nas guitarras Brian e Moab, no baixo Diego, na bateria Duda e no teclado Dom. Então a abertura do Rocking Concert será com a banda As Astrais. O repertório de quanto tempo? Qual o tempo que cada banda vai tocar? Você já sabe? Bom, das outras bandas eu não sei, mas das Astrais é em média uma hora e meia. Então, porradão o tempo todo. É. Convoca a galera aí, agradeça se você quiser, quem tá contribuindo com quem a banda. Quem quiser curtir As Astrais, só chegar um pouco mais cedo, que vai ser o mesmo peso, a mesma bagaceira de sempre. E eu queria agradecer, Batista, por ter dado essa oportunidade pra gente de tocar no Rocking Concert. É o nosso primeiro show no Rocking Concert. Outra coisa, a galera que quer contratar a banda As Astrais, quer conhecer o trabalho das Astrais, quem não conhece ainda, quais são os canais aí pra galera ficar mais inteirada da banda? É só ir na loja As Astrais, que você tem todas as informações sobre As Astrais. A partir do ano que vem a gente tá gravando uma demo com um novo trabalho e... é isso aí, só eu chegar lá no show. Tem algum endereço virtual? Orkut, MySpace? Tem a comunidade no Orkut das Astrais, Astrais Band. Astrais Band? Sim. Pode ser encontrada como link direto da comunidade dos Astrais Fest. Beleza, e tem alguma coisa disponível na internet pra galera curtir também? Tem sim, só procurar no YouTube por Astrais Band. Beleza. Então, Capenga, muito obrigado aí, valeu. Valeu. Pela iniciativa também de estar participando aí do Rocking Concert. Sucesso aí pra banda As Astrais e vocês serão os primeiros, né, no feriado aí, terça-feira, a partir das 4 horas. Sim. Beleza? Valeu. Valeu. Aí foi Capenga, ele que é vocalista da banda Astras Band, uma das atrações do Rock in Concert. E aí, se você tá em casa e quer participar também, é só ligar 3421507. Tá valendo ingressos aí para o Rock in Concert. O som da tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Olha, daqui a pouco, às 11 da noite, no Apogeu, vai rolar o Ice Beats com o DJ Dio e convidados. Muita música eletrônica, ingressos apenas R$7. No próximo sábado, às 10 da noite, no Espaço Karaokê, dessa vez na cidade de Poções, vai rolar aniversário da banda 5 contra 1. Claro, show com a banda 5 contra 1 e mais banda convidada, a banda Ramanaya. Ingressos apenas R$5 no local. Também no próximo sábado, às 11 da noite, no Apogeu, vai rolar o Hindi Reggae Fest com Loucos de Carona e Complexo Raga. Ingressos apenas R$5. A mulherada não paga nada, 0800. E terça-feira, dia 9, aniversário de Vitória da Conquista, feriadão aqui em Conquista, às 4 da tarde, vai rolar na concha do Centro de Cultura Rock in Concert com Eli Pinto, cover de Raul Seixas, Rise Again, Triunfal e Astras Band. Ingressos já estão à venda nas Astras Store, ali na Alameda Lima Guerra. Já no dia 11 de dezembro, vai rolar às 10 da noite, na concha do Centro de Cultura, pela primeira vez em Conquista, Camisa de Vênus, abertura com a banda Cama de Jornal. Aguarde mais informações. No dia 19 de novembro, uma sexta-feira, dia 19 de novembro, sexta-feira, às 9 da noite, no Viela, vai rolar Garboso. Garboso no Viela Sebo Café, dia 19 de novembro, sexta-feira, às 9 da noite, ingressos apenas R$5. Também no dia 11 de dezembro, no Apogeu, às 11 da noite, vai rolar o Glam Madonna, com vários DJs de Conquista e Salvador. Os ingressos apenas R$8 no local. Acesse aí sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, blogdjdavi.com, núcleodenoticias.com.br, a galera que dá aquele up ao som da tribo. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? tribo. Vai encarar. Agora são 8h36, você curtiu Cama de Jornal Punk Rock de Conquista, Cama de Jornal que vai fazer a abertura no dia 11 de dezembro para a banda Camisa de Vênus na concha do Centro de Cultura, então você não pode perder. Antes você curtiu Vivendo do Ócio, Meu Precioso e Black Drawing, Chalks, My Favorite, Way, essa banda é de Goiás, apesar de cantar em inglês, é uma banda de Goiás que está com um trabalho muito legal aí na cena alternativa. Vamos a um breve intervalo comercial, mas ainda há tempo para você ligar. 3421-1507, valendo ingressos para o Rock in Concert com Eli Pinto, cover de Raul Seixas. Oferta aí do Rock in Concert. É só ligar. 3421-1507 ou mandar seu torpedo 8831-9050. Lembrando que esse show, o Rock in Concert, será transmitido o áudio via internet através do blog do Som da Tribo, conquistaradioweb.com.br e radiopontalweb.com.br. A galera que vai transmitir ao vivo online aí o Rock in Concert, o áudio via internet. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Vai lá então. Agora são 8h41, rolando Som da Tribo até as 9 da noite, via 96 FM, sondatribo.com, distintivoblue.com, conquistaradioweb.com.br e radiopontalweb.com.br, a galera que retransmite Som da Tribo via internet. Som da Tribo é um programa independente e parceiros são fundamentais. Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio fica ali na Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. Também Metrópole Team, moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Nova coleção Verão da Metrópole Team. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Anima Pop, moda e decoração. Vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, agora em novo endereço. Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. Telefone 3421-3629. E Espaço X, presente aqui. Manda um abraço aí pra galera que está ligada aí no Som da Tribo. Aldo Pereira e toda a sua família, hein? Aldo Pereira, Josiane, George e Ana Júlia, loteamento Bateias. Tem uma galerona aí também no bairro Ibirapuera que está curtindo o Som da Tribo. A Tami, Zane, Isaac, Lídia, Gabi, Rize e Anne. Toda a galera aí do bairro Ibirapuera curtindo o Som da Tribo. Valendo ingressos aí pra você curtir ali, Pinto. Cover de Raul Seixas, próxima terça na Concha do Centro de Cultura. É só ligar 3421-1507. Você também pode entrar no blog do Som da Tribo, sondatribo.com. Tem o nosso chat aí. Tem um chat do Som da Tribo também no MSN. Então, há vários caminhos aí para você se conectar com o Som da Tribo. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, você vai curtir Yes e Van Halen. Clássicos da Tribo. Move yourself. You always live your life. Never thinking. da Tribo. O som da Tribo. clássicos da tribo. Aí no Clássicos da Tribo você curtiu Van Halen, Jump, Yes, Once of a Lonely Heart aqui no Som da Tribo. Ainda há tempo pra você ligar, hein? Participar aqui do sorteio do Som da Tribo, que é sorteio de dois ingressos para o Rock in Concert. É só ligar, 3421-1507 ou mandar seu torpedo, 8831-9050. Abraço aí para Luan 10, do bairro Recreio, que tá mandando abraços aí para a Paulinha também, do bairro Recreio. Galera mandando torpedo aqui. Também o Devil de Andrade, do bairro Guarani, mandando abraços aí para o seu amor, a Cida Silva, na fazenda Capão do Mel, na cidade de Ibicoara, na Bahia. A fazenda Capão do Mel fica aí na cidade de Ibicoara, na Bahia, na Chapada Diamantina. Também o Alex está pedindo Metallica aqui através do torpedo. Beleza? Ainda há tempo, hein? Última chance aí para você ir ligando e participar aqui do sorteio do Som da Tribo. 3421-1507, valendo aí ingressos para você curtir. Eli Pinto, cover de Raul Seixas, próxima terça-feira na Concha do Centro de Cultura. O Som da Tribo. Direção e ar, direção e ar. Bom, daqui a pouquinho, às 11 da noite, no Apogeu, vai rolar o Ice Beats com o DJ Gio e convidados. Muita música eletrônica, ingressos apenas R$7. Já no próximo sábado, às 10 da noite, no Espaço Karaokê, na cidade de Poções, vai rolar os 10 anos, aniversário da banda 5 contra 1. E claro, vai rolar show da banda 5 contra 1 e mais uma banda convidada, que é a banda Ramanaia. Ingressos R$5 no local. Também no próximo sábado, às 11 da noite, no Apogeu, Hindi Reg Fest com Loucos de Carona e Complexo Raga. Ingressos R$5. A mulherada não paga nada, 0800. Dia 19 de novembro, sexta-feira, às 9 da noite, vai rolar no Viela Sebo Café a banda Garboso. Então Garboso toca no Viela, dia 19 de novembro, às 9 da noite, ingressos R$5. Já terça-feira, dia 9 de novembro, aniversário de Vitória da Conquista, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura, Rock in Concert, Eli Pinto, cover de Raul Seixas, Rise Again, Triunfal e Astraz Band. Ingressos já estão à venda nas Astraz Store, ali na Alameda Lima Guerra, por apenas R$8. Dia 11 de dezembro, às 10 da noite, na Concha do Centro de Cultura, pela primeira vez em Conquista, Camisa de Vênus, abertura com Cama de Jornal. Também no dia 11 vai rolar no Apogeu, Glam Madonna, com vários DJs de Conquista e de Salvador. Ingressos R$8 no local. O Som da Tribo não tem pra ninguém. Ela está tão só, eu estou também. Já sei de tudo, vi em seu olhar, mas eu fico mudo quando vou falar. Por que tão linda? Por que tanta beleza? Seja bem-vinda, minha princesa. Mas se é tão linda, por que tanta tristeza? No seu quarto escuro, talvez eu seja uma luz acesa. No seu quarto escuro, talvez eu seja uma luz acesa. No seu quarto escuro, talvez eu seja uma luz. O Som da Tribo. O Som da Tribo. Tanta beleza, seja bem-vinda, minha princesa. Mas se é tão linda, por que tanta tristeza? No seu quarto escuro, talvez eu seja uma luz acesa. No seu quarto escuro, talvez eu seja uma luz acesa. No seu quarto escuro, talvez eu seja uma luz acesa. No seu quarto escuro, talvez eu seja uma luz. O Agora faltando 3 minutos para as 9 da noite, finalzinho aí do Som da Tribo. Você curtiu Arnaldo Antunes, Luz Acesa. Agradecer a todos que ligaram, participaram aqui do sorteio dos ingressos. Vamos lá aos ganhadores aí dos ingressos. O Igor Souza Lima, do bairro Iracema. Também a Maria Tatiana Ferreira. Maria Tatiana Ferreira, do bairro Cadija. Brenda Laura dos Santos, do Santa Cecília. E Rodrigo Pinheiro, do Vila Serrana. Vou repetir, hein? Rodrigo Pinheiro, do Vila Serrana. Brenda Laura dos Santos, de Santa Cecília. Maria Tatiana Ferreira, do bairro Cadija. E Igor Souza Lima, do bairro Iracema. Os ganhadores aí dos ingressos para o Rock in Concert. Todo mundo devidamente documentado. A partir, só tem segunda-feira, né? Para vocês pegarem os ingressos aí lá nas Astras Store, que fica ali na Alameda Lima Guerra, no centro, a loja de William. Todo mundo sabe onde fica. Então, você que ganhou o ingresso, só levar algum documento de identidade ou de identificação e retirar os ingressos aí. O Rodrigo Pinheiro, do Vila Serrana, Brenda Laura dos Santos, de Santa Cecília, Maria Tatiana Ferreira, do bairro Cadija, e Igor Souza Lima, do Iracema, resgatar os ingressos aí na Zastras Story, na Alameda Lima Guerra. Pois é, galera, você sabe, o programa independente precisa de parceiros, né? A galera que acredita no projeto Som da Tribo. Espaço X, presente aqui. Anima Pop, moda e decoração. Vista sua casa e decore seu corpo. CCA, ou você se garante, ou a língua derruba você. Metropolitim, moda pra galera team. E Bahia Frio, climatizando o seu ambiente. Ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio fica ali na Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. Obrigado a todos que ligaram, participaram, mandaram torpedo. Interagir aí com o Som da Tribo via internet, através do blog, através dos torpedos, etc. E desencana que a vida engana. Cuidado pra onde você vai e com quem você anda. Tchau, tchau. E-mail do Som da Tribo. Som da Tribo@hotmail.com.